Meu Deus do céu. Isso tá muito tolo. Vai. Tá bom, a pergunta. Ah. O que você nunca usaria na sua vida? O que eu não usaria? É, nunca usaria. Termo de roupa? Tudo. O que você nunca usaria? Olhou uma coisa, O que eu nunca terminou. usaria? É, nunca usaria. É? Sei lá. Sabe? Pince. É, tá aí. Uma coisa que eu nunca usaria mesmo, cara. Nunca usaria pince. Nunca. Sério, tipo, é uma coisa que. Sei lá, cara. Eu acho que pince é uma coisa de índio. Como assim, de É tribo? índio, índio bota esse pau aqui, tá? Isso é uma cultura indígena, beleza, né? Estamos aqui nessa noite começando mais um Regionauta! Todo mundo tá aqui, só eu e Mr. B. Todo mundo! É, muito bacana. É, eles estão conosco em espírito. Trabalho em equipe maravilhoso, os É, Regionautas. ótimo. Pô, todos eles Curtindo aí com ocupados em suas missões. a música. Pedra Letícia é muito bacana, É, não. Agora só tem uma coisa a dizer. Pergunta: Diga. o que você nunca usaria, Gordo? Cara, tem tanta coisa que eu não usaria. Algo muito complexo. Mas acho que eu nunca usaria pince. Eu tenho uma coisa que eu nunca usaria. Ok. Quebrador. Nossa, cara, isso é muito. É uma piada. Pois é, porque. Mas pince tá incluído na lista, tá muito bem incluído na lista. Porque pince pra mim é um fator de uma cultura indígena, cara. É índio, é normal índio, mas eu vejo aquele emozinho cheio de ferro na cara, eu vejo logo, olha o Pen ali, ó. Cara, a gente vê muito em filme de cultura aborígene, quando o cara quer, sabe, faz aquela maquiagem básica, uma máscara indígena, e o piercing tá sempre lá, meio. Exato. Não, de boa o cara usar um piercing, mas bota uns três na boca, cinco no nariz, oito no olho, e assim vai, dá pra puxar. Cara, uma coisa que eu acho que eu nunca usaria seria careca. Olha, se eu começar a ficar calvo nos 40, eu não vou deixar só a metade do cabelo. Eu vou tirar tudo. É isso aí, se for pra ser, que seja É, uma vez, não vou né? ser met... Não, tem uns caras que começa com esse cabelo só da metade. As Aí deixa entradas, aquele cabelo, aquele rabo de cavalo aqui. ou pior, aquela cratera e a floresta ao redor, né? É. Desmatamento. É tipo um protesto. É tipo, sabe quando a bola de sinuca cai na caçapa? Fica aquela bola e aquela coisa verde ao redor. Exatamente. E aí, galera, às 18h11, começando mais um Regionautas, e o nosso tema é Carnaval! Coisas malucas, bizarras, esquisitas e muito loucas. E o carnaval só lhe propicia. Vamos continuar agora com a programação normal. Uma boa musiquinha pra começar o programa. Warning, warning, warning! A nossa vida era um mar de rosas, o amor reinava em nosso doce lar. Todos os dias roubava flores só pra lhe agradar. Café na cama. Ah, veio o Strike 3. Um cineminha. É isso aí, pessoal. O tema de hoje é uma. Carnavalesco. É isso aí, é uma coisa meio colorida, meio dançante. Não. Não. A Band de Seven Fold. É, a voz dele chegou atrasada porque ele chegou atrasado hoje, enfim. Olha, às 18h20. E o quê? 29? Vamos iniciar agora, verbalmente, nossos assuntos de hoje, carnaval. É. Coisas malucas, bizarras, esquisitas e só. Mas vamos falar um pouquinho da história do carnaval, bem. O carnaval, ele tem várias formas pelo país, pelo nosso país. Mas, o que que houve? O que que houve, Mr. V? Tá me desconcentrando aqui. É a música que eu vou. Tá, ele tá bêbado. Ai, Não usem drogas. Enfim, continuando, o carnaval, ele tem várias modalidades diferentes de se comemorar pelo país afora. Então, o que acontece? Cada região geralmente tem seu carnaval, tem sua... Seu estilo. Sua expressão. Tem até locais que não comemoram o carnaval. No próprio Brasil, cada estado tem um carnaval diferente. E também tem alguns no mundo, como o Carnaval de Veneza, que é só um bando de gente de máscara, bebendo, ficando... sentado. Não muito diferente daqui. Hã? Não muito diferente, né? Que é cara, mas lá a gente tem fontes, tem obra de arte pela cidade. O cara fica deitado, se joga na fonte, vê fogo de artifício. Mas isso aí é da hora, mas aqui não tem isso. O Carnaval de Veneza, em especial, já tem uma grande participação na nossa literatura com o Conde de Monte Cristo. Que é lá que o Conde aborda o... Pois é, mas focando agora no Carnaval brasileiro. Que é o que o mundo conhece. Exatamente. Tem um Carnaval carioca, que o foco principal são as desfilas das escolas. Não. Tem a data e Rio e São Paulo, que tem uma transmissão mais abrangente. Como as duas são... Se destacam. Se batem de frente, então eles alternaram. Ah, dia 2 e 3 é eu. Aí 4 e 5 é tu. Beleza. Então é assim que rola. Em Olinda. Carnaval de Olinda. O Carnaval de Olinda é o frevo e os bonecos. O boneco de Olinda, que é Olinda. O destaque de lá. Que, aliás, estranhamente foi parar em Itacoatiara. Tem um de boneco aqui agora. A tia Suzana, aí. É clássico. Não, pois é, tem o carnaval. O amazonense é o seguinte, ele só faz misturar o carnaval com outras... Com outras coisas, porque não tem um carnaval original. Aí tem um carnaboi, que mistura a festa de Parintins com o carnaval. Tem agora o pré-carnaval, que é basicamente alguns dias antes, tipo, uns 3 dias antes do carnaval. O que eu vi agora, que vai ter aqui vai o carnabolero. Tá bom. Carnaval com bolero, que coincidentemente é hoje. Então coloca carnafunk, é isso? Carnarock. Mas voltando mesmo no tempo, o carnaval é que vem de festa da carne, que era um ritual tribal que, assim como o Halloween, prevaleceu. Que basicamente os senhores do feudo, em alguns casos, até culturas mais primitivas, liberavam a galera e seja o que Deus quiser. Vida louca. E o carnaval sempre tem. Carnaval a gente nunca espera algo bom, né? O cara começa a beber e acorda em outra cidade, não, sem lembrar do nome. Mas só que teve o início em 1840. O carnaval começou com bailes de máscaras. Até hoje tem isso. Tem o carnaval rico e o carnaval pobre. E começou na Itália. Aí no Rio de Janeiro a moda pegou por causa que a família real tava por aqui. E tinha duques, reis e princesas e por aí vai. Basicamente era elite. Olha só quem chegou atrasado. Cheguei agora. Gente, olá. Um bom final de semana aí pra vocês. Chegando aqui 6h26, um pouquinho atrasado pra caramba. Um pouquinho ou pra caramba? Um pouco de cada. E eu tenho uma justificativa. Não precisa. Eu cheguei agora porque a minha moto tá presa. Nossa. Concessionária. Nem sabia que tu tinha moto. Pergunta pra ele por que presa. Na concessionária. Tá na concessionária. Ainda falta comprar. Isso é uma piada? Viu, já cheguei abalando. Tá doido, cara. Então, pois é. Mas mesmo assim, em dias atuais tem os carnavais refinados e tem o carnaval do povão. Desde a origem é assim, porque naquela época teve uma... período assim de pós-escravidão, o carnaval era considerado coisa de escravos. Então, junto com a capoeira, também era uma celebração que a galera não via com os bons olhos. Realmente virou uma potência. Carnaval agora é uma espécie de trabalho, né? O cara lucra muito, só em 3 dias do ano. O cara quem? Depende, que tem várias categorias. Tem um cara que... É porque você sabe que no Brasil é assim, né? A única coisa que movimenta um pouquinho de dinheiro é essas festas doidas. Defina festa doida. Festa doida é carnaval. Como assim? Carnaval, que tem... Carnaval é uma zoeira bem organizada, sabe? Nossa, muito organizada. As pessoas fazendo xixi na rua, bebendo, matando os outros. Vamos começar do início. O carnaval começa... Bebe, atropela os outros aí e mata. Calma aí. Não, tudo tem um procedimento. É assim, começa com um cara que tem a brilhante ideia. O cara da cidade tem a brilhante ideia de ir pro interior. E o cara do interior tem a brilhante ideia de ir pra cidade. Onde eles se encontram? Na estrada. No meio do caminho. A desgraça começa Ferrari aí. E outro de cavalo. É, a desgraça começa aí porque ambos os dois lados vão pegar um congestionamento. Porque tem aquele fluxo que não é normal. As estradas não estão habilitadas para isso. Aí, então, então quem fica à mercê desse festival já sabe que vai ficar um bom tempo preso em suando em lugar quente ou já vai ter um estresse. Pois é, cara, mas o carnaval é realmente, em termos de festa chique, realmente tem carnaval que eles aproveitam. Ah, hoje, tema. Carnaval, tema, Halloween. Cara, nada a ver, bicho. Pois é, a fantasia, porque é o seguinte, carnaval ele mistura todas as festas, aí então as fantasias são inimagináveis, cara. Tu vê fantasia, cada fantasia que, putz, como que eu ia imaginar que eu ia ver um cara de, por exemplo, Fred Krueger no carnaval? A moda agora é um carnaval mais nerd, que o grupo de nerd finalmente se identificou com as fantasias, tem uma desculpa pra usar uma fantasia exatamente, de Flash. Exatamente, no evento no evento nerd só é em setembro, mas eu quero usar minha fantasia de fevereiro, vou usar agora no carnaval, aproveitar. Não andar de Stormtrooper por aí deve ser maravilhosamente confortável, não? Bem, eu queria andar de Stormtrooper por aí, mas o lance é que, como as pessoas tem gostos diferentes e o carnaval acaba por ser uma festa muito pagã. Tem um padrão. Paga. Aí tem o padrão do carnaval, é do jeito daquele jeito lá que as pessoas fazem. Então, quem não gosta de carnaval vai ter o tempo livre, porque é feriado. O Brasil tem que se costume, se vamos fazer uma festa, vamos parar tudo. Uma frase. Aí o cara tem o tempo livre, então ele vai fazer o que ele quiser. Tipo, arranjar um lugar, um evento, é nerd pra ir, porque aproveitar o feriado. É, por exemplo, eu vi muito no Twitter e no Facebook, tô pronto pro carnaval, aí, o cara lá com videogame, filmes. É, cara. A gente achando que ele tava com fantasia, sei lá, com videogame, filmes. Aquela pilha de filmes, outra pilha de jogos. É, animes, downloads prontos. Uma pilha de comida. Ah, sim. A geladeira na sala, né? Pra facilitar. O carnaval também tem impacto, porque se você não se preparou pra ele antes, é que nem a Apocalipse Zumbi, você tem que estocar comida. Porque se você. Nossa, pois é, isso que eu tava falando, como o cara lucra. É, você sai de casa, você já tem um problema, que você vai cruzar com aquele barulho, foliões, e possivelmente com. É o seguinte, eu tô na rua, pô, tô com sede. Aí, pô, vou parar aqui que tá tendo uma festinha de carnaval. Quanto tá a água? 7,50. O cara tá bebão, né? Ou é gringo. Aí dá um gole e joga a garrafa fora. No chão. É. Não, tem uma modalidade própria de agressão que só o carnaval nos propicia, que é a granada de xixi. What? Como assim? É assim, o cara tá lá no, sei lá, na arquibancada, né? Aí tá escuro. Tá escuro, ninguém tá vendo. Aí ele pensa, o banheiro é lá longe. Eu tô aqui bem no meio do sambódromo, do estádio, seja lá onde for. Aí vai lá, pega a garrafa, faz as suas necessidades e, bem, boa sorte pra quem ficar com isso. E vai. Joga de cima do trio elétrico, sei lá. É tipo a festa da laranja que tem na Europa, só que com xixi. A tomatina, que é pior ainda. Não, a tomatina eu te garanto que a laranja é pior. Sabe por quê? É num lugar muito frio. A laranja é água por dentro, então é laranja congelada. Não, cara, mas... E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Rapaz, inteligente você. Coisa linda! A gente tá ao vivo na internet, é o povo da internet. Mas tem uma coisa que é... vocês. Mas sabe o que é pior? É que tem pessoas que sabem que isso pode acontecer e vão. Não, eles vão. E ainda acredito que vai ser legal. Acredito que vai ser legal, que vai ser bacana. Que não, eles pois é, o cara... vão relaxar. Não, é incrível, né? O cara chega... ai, papai, eu preciso de tal coisa. Não, tô sem dinheiro. O quê? Por que tá sem dinheiro? Porque eu tô guardando pro carnaval. Aí chega, gasta 300 conto numa noite. Não, e... Aí quando acorda de ressaca, se arrepende da festa. Puta merda. Aí o cara, eu acredito que eu fiz isso. Ali, ó. Aí fica aquele negócio. Mas ano que vem tá lá. É. Estocando. É incrível. Aquela pessoa que bebe, acontece tudo isso, acorda no outro dia, saca, nunca mais vou beber, nunca mais vou fazer isso. Juro. Mas fim de semana seguinte, tá lá. Cara, é a mesma coisa o carnaval. O cara faz de tudo, mano. Até acorda com tatuagem nas costas, com o nome de outra pessoa. Não, eu acho se que arrepende, mas no outro dia tá lá. Acho que o errado é a gente. Isso é sério, porque a gente tá errado. Esse cara tá certo. Tem mais aqui, laço já. Gastar dinheiro em vão. Tem a coisa do com suor, do... Sei lá, correr risco de paquerar um homem quando tá bêbado. É, não, eles estão tudo ser certo. Ser paquerado pelo um travesti, pensar que é uma garota. Tão certo, tão tudo certo. Não, acho que tão certo. A gente que tá errado de ficar em casa. Silvio Santos. Relaxado, de boa. Silvio Santos, agora o divertimento preferido dele é paquerar os travestis que tem na plateia. Ele, tá, ele já tá ficando velho, gente. Ele tem todo o direito de fazer isso. Como assim? Ele é Silvio Santos. Como assim? Ele é Silvio Santos. Então, se você fosse Silvio Santos, você ia paquerar travestis. Bem, a opção dele, ele tem todo dia de fazer isso. Pois é, então, agora falando assim em termos de fantasia, Dark Holly, qual a sua fantasia mais, se você já fez alguma fantasia, já. Ou se você já viu alguma fantasia, qual é a mais bizarra e a mais legal que já viu? Já me fantasiei pro carnaval. Aquela do anjo? Não, eu me fantasiei de jogador de time de futebol. Nossa. Camisa 10 e tal. Não, cara, você saiu com a camisa do time. Eu sei, olha. É diferente. Cara, conta, cara. Porque pobre só se fantasia de coisas fáceis de se comprar. Tenho certeza disso. Uma vez eu me fantasiei de mim mesmo. Nossa. Só que eu não tava muito parecido. Aposto que não pegou nenhuma mulher, né? Nível de piada hoje tá 100%. Já. 100% zero. Eu tô doente. Cara, você é uma doença. Pois é. E a fantasia mais legal, você já viu ou já fez? Não, essa daí eu comprei, cara. Ah, essa foi a mais escura. É uma camisa de time. Não é uma fantasia. Exatamente. Só faltou de fantasia de Ronaldo, né? E deixar só aquela muqueca aqui na testa. Não, cabelo. Não, não, cara, não. Aí sim. Na verdade, carnaval, o carnaval mesmo morreu há muito tempo. Muito tempo, porque... Não. A fonte do carnaval era a pessoa se fantasiando, se divertindo, curtindo aquelas marchinhas de carnaval. Hoje não, o carnaval é a galera tudo de abadá, curtindo o axé ou forró. Olha só aqui, ó. As escolas de samba foram oficializadas em 1932. As primeiras escolas surgiram em 32. Olha só quem tava lá: Mangueira, Portela e Estácio de Sá. É. Já ouvi esse nome em algum lugar na TV. A gente só ouve isso, mas... Mangueira domina, né? Mangueira, beija-flor. É incrível a história, a tradição que tem isso aqui no nosso país, mas é meio triste, assim, ver uma festa que, teoricamente, era tão familiar ter sido deturpada ao longo dos anos. Como assim familiar? Era familiar, era. Ah, familiar. Você realmente ouviu as marchinhas de carnaval que tinha? Não. Eu estou falando que até meados de 80 ainda era familiar. Quando ele já era avô. Eu acho que nesse tempo, assim, o carnaval era meio festa de cara que não... Assim, tipo, que sempre que ia pro carnaval era meio mal visto pela sociedade. É. Bem, mas... Olha só, em 37, pra você ter uma ideia, ó... Teve uma população de um lugar, Feira de Santana, eles fizeram a primeira micareta, que vem de uma palavra francesa. O que é micareta? Hã? O que é micareta? É você careta, micareta. Que olha, vem da palavra micareta, que é meia quaresma, que é micuareme. O Mr. B falou que é minha cara, não, é minha cara em espanhol. Ah, é porque é feio. Micareta. Foi só careta. Ai, micareta. Arriba. Ah, Deus. Enfim. Hoje o termo nível de piada tá ótimo. Enfim, continua. Vai, continua a história. Não. Só falando da primeira micareta e tal. Ah, que emocionante. Que é um carnaval fora de época. Uma vez o pessoal fez uma micareta. É, uma vez. A primeira. Pronto. Não, mas a primeira micareta ter saído em 1937. 37. Nossa. Tipo, tava passando gordo e magro... Como assim tava passando gordo e magro? É algo assim, é. Tava passando gordo e magro aonde? Não sei. Tá, televisão. 1950. Ah, 37. Tava passando gordo e magro em algum lugar e tava como? Na rádio. 1900. Tava passando na rádio. Tava passando. Na rádio, né? Não importa onde. Não tinha TV, menino. Mas tinha TV. Mas tinha cinema, mudo. Tinha nem como coisa. Tinha cinema se não tinha TV? Meu Deus. Eu sei, mas não era assim tão... Cara, Vai por mim, é velho. Vai por mim. Ah, então tava passando gordo magro. As pessoas imaginavam gordo. Vai te catar. Vai te catar. Ele era o gordo. Eu ainda sou gordo. Não, ele era o gordo. Agora ele é só mais um gordo. Insignificante. Não sou. Sem um. Significado. Tá bom, vamos voltar ao carnaval e vamos. Vamos falar. Estamos atrasados aqui? Já. Próximo tópico sobre carnaval, histórias meio embaraçosas. Pim! Notícia de utilidade pública. O WhatsApp voltou. Ué, Zuckerberg! Pera aí, o que que tu fez? Pegadinha do malandro? Ah! Subi com o WhatsApp do malandro! É o Mark Zuckerberg dando mais um sustinho na gente. É, tipo, se você. Não, ele só tá mostrando como a era Mark começou, né, mano? A era Ultron não foi nada perto da era Mark. É Mark 2, estilo. Tipo assim, a menina que eu gostava não me mandou mensagem, vou tirar o WhatsApp do ar. Ou pior, o cara tá lá querendo mandar uma mensagem pra menina, aí ela espera a resposta. Aí depois ela liga pro outro cara. Enquanto isso. É, por aí. O cara tá sem crédito. É, o WhatsApp ele veio pra... Eu acho o WhatsApp uma coisa muito interessante. Ah, é. Porque você consegue conversar com seus contatos de outros estados sem gastar crédito. Agora a galera vai pular pra quê? O chat, quais são as outras soluções? Se voltar com 37 centavos, confesso, eu aposto que não. Confesso que eu instalei o WeChat no meu celular hoje. E aí? Não é que não é tão ruim? Não, eu não usei ainda, mas tipo, eu instalei porque... Plano B. Olha aí. Cara, qual é o slogan do Facebook? De graça forever. Exatamente. Então ele ia ter que cobrar alguma Como coisa. Assim? É gratuito e sempre será. É. É o slogan do Facebook? É o slogan. Nem sabia que tinha um slogan. Que tu acha? Tipo, que eu abro o Facebook e aparece login ou inscreva-se. É, mas lá eu pensei que era esse slogan. O que tu acha que ia ser azul com o Mega Man? Não. E que aquele negocinho de mudar a cor do Facebook? Mas o padrão do WhatsApp, eu creio que continua, que é o seguinte. Você tem um ano de conta grátis, depois você vai pagar R$1 por ano. R$1. Não, vou trocar. Não, cara, mas eu me pergunto. Na verdade, é R$2,99 por ano. Dólares. É muita coisa. É R$0,99, mas é dólares. Então são R$2. Nossa, a contação do dólar tiver alta. Mas vamos voltar pro carnaval. Nem a passagem, nem a passagem de mototáxi é R$2 mais. Coloca uma música aí pra tocar, que eles já estão Yo, man, it's a lot of brothers out there flaking and perpetrating, but scared to kick reality. Man, you've been doing all this producing. You ain't had a chance to show them what time it is. So what you want me to Tom, do? Tom, the book's on the table. Tom, the book's on the table. E voltando aqui, 7:02 aqui nessa rádio Pedra Pintada, Itacoatiara, Amazonas, 104,9. E hoje... E agora seu Mr. B para o bem da nação. Sumiu. Mas hoje nós estamos especialmente e transmitindo também ao vivo para a internet. Então você que está ouvindo da internet de outros estados, qualquer lugar do mundo, do universo, se o universo tinha uma antena boa para pegar a internet daqui. Então, esse é o Regionautas. A gente é um programinha aqui do Amazonas que faz... Um milagre de Deus no meio da floresta. Eles já pensam que só tem mato. Não vamos dar essa ideia para eles. Vou falar nisso. Sabe uma parada maneira sobre o carnaval? O quê? Sabe quem fez o sambódromo? Quem? O... Pedreiro? É. Um ajudante pedreiro, o carpinteiro. O mestre pedreiro do Brasil. O Niemeyer? Yes. Uou! Pra vocês verem o quanto era a família que parada. Que deveria ter sido o maior brasileiro de todos os tempos, mas o pessoal não. Não tem noção. Ah, só porque ele colocou o Chico Xavier, quer dizer. Ele só fala com Deus. Só isso. Pô, velho. Só isso. Cara... É Maia, cara, ele fez tanta coisa, ele levou o nome do Brasil pra fora. Cara, em todo mundo você pode olhar, caraca, aquilo ali é de um brasileiro. Teoricamente, Chico e Xavier... E ele quase não morreu. Chico Xavier era um profeta, então tem um bom motivo, teoricamente. Não. Tem. Não. Tem. Não. Questões ideológicas fora a parte, vamos lá. Carnaval. E aí? Você é feliz, Gabriel, com a forma que o Brasil é visto aí fora com o carnaval? É, não. Tem certeza? Cara, uma vez eu vi uma música, não sei de onde que era... Ficava tipo, era samba, café, carnaval, samba, café, ou seja, isso é o Brasil. Não, faltou futebol. É, tem certeza? Samba, café, tem certeza que o futebol do Brasil ainda tá essas coisas? Mais ou menos. Mesmo. Sabe o que eu não gosto do carnaval? Tudo. Paralisação. Ah, sim. O Brasil para pra ficar fazendo nada. Tipo, a gente já é o país que paga maior tributo. Some isso, somando isso, aos feriados. Quer dizer, a gente tem muitos feriados que param nossa economia. Cara, aí, não, você ainda tem, fazem como um ela, longo mostra feriado. Aí, mostra aí, potência do mundo, Japão, como é lá os feriados? Os feriados? Eles pegam tudo, juntam numa semana só, que é a Golden Week, a Semana Dourada, e é só aquilo. E o resto do ano eles fazem o quê? Eles trabalham e estudam. Então. E constroem robôs gigantes nas horas vagas. Olha aí. Olha então, aí. Então, Brasil, o que você tá fazendo, velho? É, bicho. Acorda, Brasil, mas não é só pra baixar a passagem do ônibus, não, pô. Vamos mudar isso aí, vamos colocar um pouquinho assim, sei lá, tipo... Trabalhar mais, né, o Brasil produzir mais. O Mr. B, antes dele, o Mr. B, antes dele ir no banheiro, ele... Porque ele foi no banheiro fazer coisas. Em alguma casa desse Brasil, porque ele sumiu. É, sumiu. Porque a rádio fica num lugar isolado, então tem duas opções, mato ou o banheiro. Então, enfim. E aí? Aí, continuando. Ele falou sobre o carnaval... Sobre os acidentes no trânsito, sabe? Eu acho isso uma boa fora. O Brasil, ele faz isso. Assim como naquele que a gente fez do Halloween. É a mesma coisa na Halloween, Natal. Todo brasileiro, ele não tem a noção de, poxa, eu vou me divertir. Tá, divirta do seu jeito, mas poxa vida, cara. Não vai matar os outros. Né? É. Matar os outros não é legal. Pode ser, eu não gosto. Você já está fazendo alguma atividade possivelmente promíscua. Você ainda quer matar alguém para sua lista? Você já está fazendo uma coisa que é ruim para você mesmo. Tudo bem, a vida é sua. A gente não pode obrigar ninguém a fazer nada. Se mas... morre sozinho. Sei lá, cara. É muito feio isso. E outra. Menores, assim, nessas festas a gente tem muito acesso a bebida, acesso a drogas. Eu sou testemunha disso. Isso é muito ruim. Eu sou testemunha disso. Tanto é que eu tenho uma história de carnaval com um colega meu, um abraço, Rato. Porque a gente tinha um grupo, sabe aquele cara que é zoado? Ele era o Rato. Uau. O Rato. Pra quem conhece o Rato, ele sabe do que eu tô falando. Aí aí chegou todo mundo no carnaval. Ele andava com os caras mais velhos e tal. Só que ele era mais novo na época. Ah, se ele andava com os caras mais velhos, teoricamente ele era mais novo, né? Não, não, é do grupo. Exatamente. Do grupo todo. Ele era o mais novo. Só que aí ele se confiou no pessoal. Aí todo mundo tava tão bêbado, os mais velhos, que quando foi na hora do policial abordar ele, perguntou: e aí, esse garoto aí, ele tá com alguém? Todo mundo disse não, porque um achava que o outro ia falar que sim. Não, não, não, não, não. Resultado, arrastaram o Rato pro camburão, junto com a galera. Que lindo. E ele acabou a noite toda... Todo mundo ficou lá perto do camburão só pra rir e apontar pra ele. E eu tava lá no meio, apesar de não estar bêbado, mas eu não ia mesmo se responsabilizar por ele. Que legal, cara. É isso que você... Amigos não, são pra diga-me isso. Diga-me com quem andas, né? E a polícia vai te pegar. É isso aí. Então, você que é menor, você tem grande chance de ser deixado de lado no carnaval. E aí, galera. Olha aí, o menor. Nossos fãs que já acompanham hoje... A gente conseguiu, trouxemos nossos coleguinhas de antigamente. Dois membros regionautas. Da versão online. Agora, ao vivo, Randal. Randal. Seu alô. Oi, boa noite. E Urso Polar. Urso Polar. Fala, galera! Vieram, chegaram uma hora atrasada, mas estão aqui marcando presença para completar o time regionaltas. Coisa feia, chega atrasado. É isso aí, tu é o primeiro a chegar. Você foi até o primeiro a chegar atrasado. Sua moto tá na... Se eu sou o primeiro a chegar atrasado, teoricamente eu tô melhor do que os últimos. Exatamente, mas você foi o primeiro. Não, porque vale a intenção. Você foi o exemplo pra gente chegar atrasado também. Você tá vendo? A culpa é sua. Pô, me atrasei só 15 minutos pra Dedão e vocês atrasaram uma hora. E aí? Atrasou 26 minutos. Então vamos lá, história de carnaval. Eu falei aqui do meu amigo Rato, que foi preso, que todo mundo a gente ficou olhando, curtindo e rindo, apontando pra ele. Um abraço, Rato. Não, cara, eu vou repetir a minha história bizarra de carnaval que eu falei no nosso antigo podcast de carnaval. Tu tava falando agora que tu dormiu com 5 homens, pra galera que tá online. E o que foi cara, isso? Cara, é incrível, né? 3 strikes, hein? Pois é, minha não, história... Não, o que tem... Pois é. A minha história... A minha história é mais um pouco de inveja. Quando eu tinha uns meados de 6 anos, eu fui pra uma festinha de carnaval que só tinha criança. Só que é o seguinte, naquela época eu queria fantasia de... Aí, eu só tinha história... só queria uma fantasia bacana de super-herói, pô. Aí é o seguinte, Quem conhece a Aladdin, né? Aladdin. Pois é, a minha fantasia era do sogro do Aladdin. Como assim? O sultão. E o que, que você fez? Porque você é gordo. Não, eu era um palito naquela época, era magrinho. Tá errado, que na versão online tu falou sultão. Pois é, sultão. Pô, aí eu fiquei incomodado com aquilo. Pô, ninguém conhecia aquele personagem, cara. Aladdin. Se fosse pelo menos do Aladdin. Mas era do sultão. Aí eu cheguei, já emburrado na festa, me deparo com meus dois primos, um de Batman e outro de Robin. Na boa, velho. Seus primos têm um senso, assim, pra fantasia bem melhor do que você, cara. E era aquele Batman e Robin do filme, com aquele peitoral, assim. Aí eu, putz. Mas aquele filme dos mamilos? É, esse mesmo, do mamilo. Mas mesmo assim, cara, eu ali de sultão, a galera lá de Superman, de Batman, de Robin, todo. Aí todo mundo pergunta, pô, fantasia bacana, quem tu é? Não, sou tal, quem é? E tu? Sultão. Sou sultão. Quem? E que universo se fantasia de sultão? Uma criança de 5 anos. Foi meu pior carnaval, por isso que eu tenho trauma e não participo mais de carnaval nenhum. Eu não gosto de carnaval nem de fantasia. Eu só não gosto porque eu não gosto de ninguém suado se esfregando em mim e, tipo, eu respirar e pegar AIDS, assim, entendeu? Incomoda muito. Nossa, velho. Que coisa. Já, mais alguém, Edgar, tem alguma história bizarra? Na verdade, não. Eu nunca saí pra nenhum tipo de festa de carnaval. Mas eu acho da hora o feriado. Ficar em casa. Mas o ruim de ficar em casa no carnaval é porque, a menos que você tenha uma TV a cabo, que eu não tenho... Não. Digamos que pra eu ter TV a cabo, eu ia ter que parar de almoçar na faculdade. Não. Por alguns meses. Caraca. Aí, pra pagar um mês. Tipo, ficar cara, sem comer. A TV a cabo de hoje não é a mesma coisa que era antes. Não, mas é que eu sou liso. Se não fosse pelos filmes e as séries, já era, cara. Porque pra um adolescente assim. Não, daí se o cara não tiver isso, ele vai o quê? Ah, se eu sair de casa, vai ter carnaval na rua. Se eu ficar em casa, vai ter carnaval na televisão. Aí se você trancar tudo no seu quarto, ainda tem que ouvir o carnaval do vizinho. O que eu mais odeio no carnaval é porque quando eu era criança eu tentava assistir a sessão da tarde e não dava. Não, cara. Eu tinha que ficar escutando. Eu não Mangueira gosto. 5.7. Não, para isso. Ah, essa voz foi bacana. Ah. Mangueira 5.7. E vai. Não, mas se fosse a mesma nota pra cada, beleza. Mas não, são 97 notas. Unha do pé da menina que dançou no terceiro lugar da esquerda pra direita do pavilhão das focas doidas. Parece coisa de aeromoça, só que pausando, né? Não, porque já é muita nota e parece que eles botam em código, né? Porque o cara é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.6. Olha, eu será que o cara sabe ler? Tipo, o cara que lê essas notas, ele fica lá... 7, eu, tipo assim... Dividindo. Eu acho que ele só fala o nome das Vou te explicar, é que em vez de ir pra escola, rápido. Ele tava no carnaval. Aí viu? Ele... Viu? Não. Em vez de ir pra escola ano todinho, ele ficou 4 dias no carnaval. É o seguinte, porque as notas são vários jurados, aí o cara fica com uma placa lá longe, aí ele tem que ficar procurando 7. Aí ele tenta enxergar o resto das notas. A gente é o pai, no mínimo, informatizado. A gente tem. Cara. Ah não, cara. O Supolá tem alguma história bizarra de carnaval? Que chegou, cara. Eu tô até com medo. Cara, a única... Eu só fui pra um carnaval. Isso porque uma menina que eu era afim, ela me chamou. Então, tipo, na época eu tava passando aquela novela. Uma novela. E eu fui fantasiado de um personagem da novela. Aquele indiano? Não. Félix. Não. Félix é atual, cara. O Félix nem tava na época do carnaval. Não, aí tipo, minha mãe colocou uns brinquinhos em mim. Ah, que droga. Uns piercings. Eu falei tal. Que era o Félix. Aí tipo, ficou ridículo e eu nunca mais fui pro carnaval porque eu não gosto de carnaval. Carnaval. Não, é isso aí, obrigado pela participação. Não, Supolar. Nada contra quem gosta, né? Vai, é a opinião de você, mas, cara, é muito chato. Então, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Aí fica meia hora tocando isso, velho. fica meia hora repetindo, dizendo que... Repetindo. Isso. Ou que o cabelo do Zezé é zoado. Poxa, velho, deixa o cabelo do Zezé. Tá vendo o Neymar? Ninguém zoa com ele. Cadê a música? Cara, a cabeleira do Neymar. Não tem. Uma coisa que me irrita no carnaval é a competição que as emissoras têm em gerar conteúdo com aquilo. Ah, tudo bem, bastidores e tal, fantasias e tal, design das alegorias, até passa quando tem um tema bacana. Agora, o cara fica lá meia hora falando com o povão. Cara, se eu quisesse ver o povão, eu tava no meio dele. E não vendo ele pela minha televisão. Não, seguinte, eles querem passar em emissora, né? Bom, a Globo já domina, né, mostrando os desfiles do Carnaval Carioca e de São Paulo. Uhum. Pronto, as emissoras não tem o que fazer. Ai, meu, e agora? Já tem tudo. É. Aí tem uma certa emissora, não, né, que... Aí tem umas emissoras que vai pros bastidores. É. E tem uma inusitada. Ah. Que depois desse daí tem um evento... Ah, o teu lá e tal. Aquele evento. Aí só fala sobre esse evento. Ah, sim. Aquele evento alegre. Ah, é. Gala gay. Não. Gala gay, tá bom, gala gay. Aí, tipo, nível de entrevista de carnaval. É. Estamos aqui com esse cara que ele costura. O que você tá fazendo? Estou costurando. Nossa, e essa foi a entrevista com esse cara. Estamos aqui com esse outro cara que empurra o carro. Você tá... Tô empurrando o carro. E é só isso. Ou pior ainda, Como será que ela vai sair? Tipo, a atriz famosa que tá na moda. Meu Deus, ela sai com um biquíni. Nossa, ela... Não, nossa, ela usou 4 penas. Meu Deus. Nossa, uou, cara. Que interessante. É sério, cara. É sério. Não tem, cara. Não tem explicação isso. Pior que eles, as pessoas aleatórias que só estão dançando. E aí, como é que tá o carnaval? Não, tá legal, tô me divertindo. Tá legal e eu tô me divertindo. Ninguém tem nada pra falar. Isso, não, é porque tem que raciocinar, cara, pra falar alguma coisa. Aí a pessoa tá com o tico e teco afogado de bebida, de álcool, tá anestesiado. Anestesiado, cara. Não entendi onde eu tô o tico e teco. Falando nisso, o carnaval nem chegou e eu já encontrei um bêbado mijando no portão da minha casa. Oh, coisa. Eu queria que ele tivesse mijado lá dentro, porque aí da corri casa. O risco. Não, é, porque aí corri o risco do meu cachorro morder ele. É, aí eu ia me ficar muito feliz. Cara, você é malvado. Tá aí uma coisa que também aumenta no carnaval. Infelizmente, as estatísticas dizem que no carnaval a violência aumenta e o consumo de drogas também. O medo no carnaval são as situações inusitadas. Ah, tem aquela famosa do cara que escorregou e sentou numa lanterna, que a gente já falou. Ah, bebê, está agora funcionando todos os domingos a partir das 10 horas da manhã com serviço de bar e restaurante. Com muito som ao vivo e contando com a presença de Frank Mar e da banda Tropicaliente. E além disso, por apenas R$5 você pode ter acesso livre à piscina. Ah, bebê, uma nova opção de lazer em Itacoatiara. A galera aprovou 104,9 megahertz. 7:29. Voltando novamente mais uma vez aqui de novo com vocês. Nossa, não sei se programa do Regional tá na reta final. E agora o que a gente quer falar, pessoal, aí? A gente já falou coisas ruins e coisas ruins do carnaval. A gente já falou a parte ruim e a parte pior, então agora é hora de falar. Na verdade é a parte verdadeira do carnaval. Vamos. Você, pessoa, ser humano, alienígena, extraterrestre. Carnaval, dá pra evitar? Sim. Dá. Não, peraí, dá pra evitar que ele aconteça? Que ele aconteça, infelizmente não. A não ser que você tenha um Death Note nas suas mãos. É, mas você vai ter que gastar todas as coisas do Death Note. A não ser que você seja o Mark e compre a cidade. Talvez não seja o suficiente. Eu vou virar o Mark, vou comprar o Brasil e vou deixar isso aí funcionar por um tempo do carnaval. É isso por aí, mais ou menos. Então vamos a uma parte especial, que são as nossas recomendações regional de como fugir do carnaval. Primeiramente, se você tá em casa, tranque-se, arranje fones de ouvido e uma coisa interessante... Dias antes, alugue vários filmes. Alugue. Comida. Muita comida. Estoque comida. Na verdade, o carnaval, você tem que pensar que é apocalipse zumbi. É. Tá acontecendo lá fora e você está seguro onde você está. Teoricamente é um apocalipse zumbi. Tá todo mundo estranho, os comércios estão fechados, você não vai conseguir comida em nenhum lugar. Você... Todo mundo largado na rua, um monte de gente jogada no chão, o desespero toma conta das ruas. Você vai falar com o cara ali... Não, não precisa estocar tanta comida. São só 4 dias. Comida que você tem em casa já é suficiente. Cara, a gente é gordo, a gente precisa de muita comida. O único saudável, entre aspas... É o nosso andar o buraco negro na barriga. Mas ele é sedentário, Mas mesmo assim, né? Eu não saio de casa pra quase nada. Tá tendo um... Pois é, opção 2. Se você tiver um videogame, por favor, pegue vários jogos difíceis e você vai ter muito trabalho pra fazer. Se você é fã de seriado, pegue várias séries antigas que você nunca assistiu. Se for um bom videogame, por favor, nos convide pra jogar. Anime. Tipo, você podia aproveitar esse tempo pra fazer, por exemplo, as atividades que estão acumuladas da faculdade. Muita atividade acumulada, pelo menos. Ou você pode procurar os Regionautas e comprar ingressos pra participar do Blanca. Campeonato que vai ter na Escola Luiz de Vasconcelos. É. O ingresso tem um valor bem reduzido, a gente não pode falar na nossa rádio. Mas é tipo, tá no Face, é tipo, tá na internet. É tipo um valor simbólico, né? É, procure Mr. B, procure Edgar, UFC, procure Urso Polar, procure Dark Holly, procure Blank, procure Randall, também tem. E, peraí, Todos eles têm ingresso pra vender. E também dizendo que a gente vai vender, se você quiser... Sei lá, se você não tiver tempo de ir lá e tal, quiser logo... como é que se diz? Reservar. Isso, essa é a palavra. Reservar. Oficina for presentes com o pessoal da oficina. E também você pode mandar mensagem agora no WhatsApp, que ele tá funcionando, o Mark Zuckerberg não tá mais de mal. É 93580813, você pode mandar mensagem, ligar, mandar o WhatsApp, sinal de fumaça, bater na embaúba. Oh, yeah. Lembrando que isso é um abrigo. Cuidado com a piada com o Mark, ele pode comprar a rádio e tirar os programas do ar. É. dá ideia que aposto que ele tá por trás do Prisma. E mas o que vai ser o evento? O evento vai ser uma reunião de todo mundo querida com arte digital, com produtos digitais aqui da cidade de Taquatiara. Então, o pessoal da Game... Tá, isso pareceu muito chato, vamos lá. A gente vai se juntar numa escola, Luiz de Vasconcelos. Yes. Lá tem um espaço legal. Yes. A gente vai. Você chama os seus amigos. Yes. Você vai ter os regionautas lá, então vai ser muito legal, porque a gente é divertido. Muito divertido. E vai ser legal porque você pode levar seu computador, a gente faz rede lá, A gente joga junto, a gente vai ter campeonato de old gamers. Se você tiver um computador bom, a gente pode jogar Left 4 Dead 2, que pouca gente ainda joga. Agora é o seguinte, resumindo, o Regionautas está proporcionando um primeiro evento nerd em Taquatiara. Juntando, vamos fazer um torneio Old Gamer. Também teremos uma área de link de Counter-Strike pra galera troca que curte. De dados. Vai ter, se você gosta de anime, série, filme, programa, H, um monte de coisa. Temos mais de 700 DVDs com arquivos à sua preferência. Você pode pedir e a gente vai te passar numa boa. E também no torneio vai ter prêmio. Vai ter apresentações dos regionautas, nossos vídeos. And vamos ter curtas de filmes bem legais. Só aqueles animes que o Dark Holly gosta, tem bastante. Então, se vocês gostarem, dá pra fazer uma troca boa com ele. Vai ter também a apresentação procurem de um gordo e cabelo ruim. E uma surpresa especial. Você vai poder gravar um vídeo com a gente ao vivo no palco. E, além disso, você vai ter aquela chance de dar aquela surra nostálgica de Street Fighter, de Mortal Kombat em alguém. De Bomberman. Nossa, velho, eu tenho muita saudade de bater nos outros. É... No videogame. Outra videogame. Coisa, uma experiência que a gente não vivenciou muito naquela época, a gente vai jogar jogos antigos em multiplayer, que poucas casas de jogos ofereciam aqui, que é jogar aquele Bomberman com 4 ou mais personagens. As pessoas que jogavam aqueles joguinhos de pedra com Dark Holly também, pode ir pra lá, não tem importância. É, se você jogava, sei lá... Boliche com as pedrinhas. A ponte o dinossauro. Ponte o dinossauro. Põe um rabo no Triceratops. Vai te catar. Então, galera, o evento vai ser assim, um evento familiar. Toda a grana será convertida para uma... Não, para uma instituição de caridade. Para uma realização do segundo evento maior. Então, se vocês querem apoiar essa iniciativa e garantir que ela continue no futuro fazendo história, é essa a hora. Tem um bom motivo para não acontecer muita coisa aqui, tá, com a Tiara. Esse é um motivo. Falta de iniciativa. E esse vamos lá, é o motivo. Se a gente conseguir, se a gente for lá, vamos fazer isso crescer. Daqui a pouco a gente tá chamando o pessoal de Manaus pra vir pra cá, daí vai ficar aqui da moçada. Na verdade, eles só estão esperando a gente começar alguma coisa. Essa foi. Começa, vai começar 10 horas da manhã. Primeiro de agosto, às 10 da manhã, o início do... Agosto. Março. De agosto, muito legal. Nossa. Muito interessante. Nossa. Pois é, tava... A gente vai fugir do carnaval em agosto. Eita. Não, sim, eu tava pensando em agosto porque vai acontecer uma coisa legal em agosto. Olha, primeiro de março, o próximo fim de semana, certo? Confere? Confere. Às 10 da manhã do sábado, inicial, nosso primeiro evento nerd em Itacoatiara, criado pelos Regionautas. Por favor, não falte. É nóis. E... Edgar. Cara, a gente parece que a gente tá se despedindo, não, cara. Não, a gente ainda tem meia hora de programa. Que a gente fez essa pausa no assunto pra divulgar se, nosso evento, que um é algo próximo... muito importante. A gente tem sempre aquele lance de nunca saber se vai ter o próximo programa, dependendo pois do que a gente falar aqui, mas não por é favor, assim também. Moças que assistem ao nosso... Assistem o nosso... Muito no legal. YouTube. Vocês que assistem na rádio... Eu não falei rádio, não. Vocês, YouTube. Vocês, morcegos que enxergam som, segundo o Mr. B. Assistem com seus ouvidos. Sei que parece estranho que só vai ter homem fedendo a chulé nesse evento, mas... Não. A gente vai... Vale lembrar que Regionautas agora tem uma mulher e ela vai Urso estar no Polar evento, se apresente. Então... Não é mais o Mr. B. Garantia de... Duas mulheres contando com o Urso Polar, né? Garantindo que tem pelo menos duas pessoas que não são homens. Duas e meia contando com o Y do Dark Rock. Pois é. Enfim... Vai ser um evento legal, por favor, galera. E a gente vai voltar agora pro nosso assunto carnavalesco. Na verdade, essa foi a terceira opção pra você fugir do carnaval. Então, por favor. E... Fecha. Pra quem tá mandando corrente no WhatsApp, não. É mentira. O WhatsApp não vai existir, cara. WhatsApp? O que é o WhatsApp? Cara, é incrível, né? Eles cara, esperam o Mark Zuckerberg comprou o Instagram. Ficou Instabook? É, não. Pois é, não mudou nada. É Instagram, tá lá, funcionando. WhatsApp? Cara, muito obrigado pela sua opinião, Urso Polar. Pô, véio, eu diga tenho... alguma coisa. Eu não tenho... Obrigado, você é incrível. Cara, eu não tenho... Alguma coisa. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar o WhatsApp quando ele... Não, quando uma coisa, eu já vi isso, cobrar, cara. Aí, tipo... eu tava no grupo e uma menina falou, ah, gente, eu tô me despedindo, ele nunca mais vai se falar. Eu, oxe, por quê? Ah, porque acaba o meu versão grátis do WhatsApp. Nossa. Moça. Ah, mas é só você deixar de almoçar um dia na universidade que você já consegue pagar. Esse nível de pobreza agora, eu quero conhecer. É esse bando de gordo deixar de almoçar algum dia, né? Agora que a gente tá. Vamos, voltando um pouco ao tema carnaval, vamos passar umas dicas pras pessoas que vão querer se arriscar no carnaval? A primeira. Não aceite nada que alguém lhe oferecer. É. Não aceite, é uma boa dica. Principalmente em copos transparentes. Que custou. Não transparentes, cara. Aliás. É, se alguém falar, toma água, toma essa água. Não é. É água. Não só é. Tem água, H2O. Não, não é. Não é. Não é. Use o banheiro. Ah, não, use o banheiro. Nossa, não, use. Ano passado eu fiz até música pra isso. Use, tá com vontade de fazer xixi. É, use o banheiro. Use o banheiro. Eles conseguem fazer uma música pro carnaval pior do que as marchinhas, né? Não, mas... A música do xixi. É, use o banheiro, porque se você ficar, sei lá, jogando coisas nos outros, que nem faz aqueles macacos, aquele vídeo do macaco, sabe? não é legal, cara. Não. Por isso, cara. As marchinhas já são ótimas, né? E a Globo não tem o que fazer? Pera aí, vamos juntar o útil ao agradável. Juntando o carnaval, e agora o cara vai... Marchinhas de carnaval, versão funk. Ah, nossa. Incrível. Agora... Porque não basta eles criarem coisas ruins, eles têm que misturá-las. Incrível, não, imagine, né, como é que é o nome do... Alto em cima. Como é? O Naldo. Cantando, Naldo. Me dá um dinheiro aí. Eu não vou dar um dinheiro pro cara, velho. O Naldo já é rico pra caramba. É rico, viu o casamento dele, sei lá, que foi, não sei. Gastou 180 milhões. Mil no casamento. Dizem que foi lá que surgiu o funk ostentação. No casamento dele? Não, já tinha. Já existia muito tempo. Isso, piadinha, pô, sem graça, essa cara. Piadinha foi sem graça. Na boa, Dark Rod, você devia saber. Você é o cara que criou os pergaminhos, cara. Então. Ele foi dançarino do Billy Ocean. Como ele não sabe de funk? Não tem aquele meteoro que destruiu os dinossauros? Ele era um meteoro. Ele caiu. Redondo. Na época, ele era mais magro ainda, então... Vai se ele catar. Tropeçar de vai novo, a gente... Continuando, recomendações pro carnaval. Se beber, não dirija. É. E se alguém estiver bêbado dirigindo, sai da frente. Ah, nossa, sim. Ô, seu menino do carro, você tá bebendo, dirigindo? Ah, tá, eu vou sair da frente, tchau. Sente-se de novo. Interessante, interessante. Pausa. Da manhã com serviço de bar e restaurante. Com muito som ao vivo e contando com a presença de Frank Mar e da banda Tropicaliente. Tropicaliente. Além disso, por apenas R$5 você pode ter acesso livre à piscina. ABB, uma nova opção de lazer em Itacoatiara. É, se você gosta de carnaval, eu recomendo ir pro carnaval do ABB, que é... Ou ABB, porque na verdade é uma associação, então é masculino, ou ABB. Ou associação. Obrigado pela correção, Edgar. É, ou associação é a associação. Hadouken. Tô falando exatamente do Mr. B, porque ele falou, vai pro carnaval do ABB. Você entendeu. Lembrou aquele velho slogan? Vem beber na BB? Nossa. Esse cara é incrível. São gênios como esse que fazem as piadas sem graça se tornarem cada vez mais engraçadas e fazerem sucesso na mídia. Não. Só que não. Ele já tá querendo roubar o emprego não, do Edgar aqui. Sério, gente. Não, ei, esse é meu trabalho. Não, é sério, daqui a pouco a gente, você não vai mais ver o programa regional, mas não é porque acabou, é porque a gente foi pro Zorra. Sei lá, ou a praça comprou a gente. A praça. Não, o Carlos Alberto tá me assediando, sério, velho. A gente não, mas o Edgar e o Dark Holder já tá comprovado. Mas você vai ajudar. Vai ser a dupla, o Sagat e o Edgar. Vai por mim, nós não somos desengraçados o suficiente pra ir pra lá. Você é? Cara, imagina a gente fazendo um programa tipo aqueles dos. Daqueles caras que eram soldados. Que tinha o Dedé. O Randall seria o Banana, que é ele que faz as canhamboca bacana lá e tal. Que é o... Calhamboca? Como é que é? Calhamboca. Que demônio é esse? Calhamboca. Calhamboca é um termo que designa uma mistura de um calhambeque com boboca. Do grego. Uma cambalhota. Tem de onde tirar isso mesmo. Um pouco de falta de inteligência e elemento X. Strike 5, senhor Dark Holly. Alguma dica pro carnaval? Uma dica pro carnaval, assim, pra essa época, tipo, se hidrate, porque apesar de aqui tá chovendo todo dia, parece que é um inverno, em outros lugares tá quente pra caramba. Então, tome muita água, não é cerveja, não é cachaça, é água, porque a cerveja, álcool, não hidrata, ele desidrata. Eu acho uma coisa muito interessante que o cara pega e fala bem assim, alguém tem mais uma ideia pro carnaval? Ah, eu sei, assim, olha só, gente, essa é a nossa ideia pro carnaval. Você tem uma ideia, por que você pergunta se nós temos uma ideia pro carnaval? Não. Tem uma boa, pra quem tá... Só pra confirmar que vocês não têm. Tem mais um, mas é uma questão de quase... Não, a dica de ouro é, se você tem a voz, no carnaval vá pra casa deles, porque eles sempre moram num bairro bem silencioso. É, então o holocáustico não chega lá. Holocáustico carnavalesco. Holocáustico? Tem a soda cáustica? É o holocáustico. Né? Vão tirar... Isso é minha, hoje tô... Tá. O que está acontecendo? Wilson é o quê? Não está me reconhecendo? Acorda, caramba! Ryu! O que foi que aquele bandido fez com você? Se você procura conserto de qualidade aliado a um bom atendimento profissional, visite a oficina Infor Presentes, onde você encontra de tudo um pouco com o atendimento mais rápido da cidade. Ah, tá pronto. Então, acha que é fácil nos destruir? Vamos, Ken! Oh! Não vou deixar que ninguém me atrapalhe. Vocês não querem se unir a mim, portanto terão que morrer. Oficina Infor Presentes, sempre o melhor para você. Acabando o Regional de hoje. Poxa vida, cara. Hoje tava tão legal ficar aqui com você nesse frio. Nesse frio. É, cara, eu não sei se eu tô tremendo porque tá frio ou porque é a minha primeira vez aqui, então. É um pouco dos dois. Acredite. E é isso aí, gente. O Regional tá acabando, mas não esqueça que a gente tá ligado, a gente tá no ar. A gente tá no Facebook. A gente tá no Facebook, a gente tá no WhatsApp, a gente tá no blog www.darkholly.blogspot.com e também visitem o site da oficina Infor Presentes se você tá afim de comprar alguma coisa, algum computador assim barato, equipamentos para computador, muitas coisas lá interessantes. Se você tiver com seu computador dodói também, leve lá na oficina que lá ele conserta de qualquer coisa. Revenda os consertos, programação, tudo nós fazemos lá. Praticamente qualquer conserto, ele só não vai fazer milagre, né? É. Até milagre ele faz, mas enfim. Também, lembrando que o telefone, se vocês quiserem encomendar o ingresso, se vocês quiserem mandar mensagem, se quiserem encomendar a música aqui pro programa, é 93580813. 92, né, que é o DDD, 93580813, porque a gente também tá sendo ouvido em todo o Brasil. Só pra quem pode. Test your mic.